gostosa, vai senta. Vai senta, sua gostosa. Vai senta. Vai senta, sua gostosa, vai. Vai senta. Bem baixinho, bem baixinho. Bem baixinho, bem baixinho. Vem cá, vem cá. Vem cá, menina. Chega pra frente aqui do palco aqui, vem. Chega pra frente aqui, vem. É ao vivo, viu, filha? Você vai representar aqui agora, tá? Tá bom? Vai, Kika, sua gostosa. Vai, Kika. Vai, Kika, sua gostosa, vai. Vai, Kika. Vai, Kika, sua gostosa, vai. Kika. Vai, Kika, sua gostosa, vai, Kika. Vai, Kika, sua gostosa, vai, Kika. Vai, Kika. Vai, Kika, sua gostosa, vai. Eu gostei muito do Mamonas Assassinas e também curti muito o Tim Maia. Vai. Tomou? Tomou já? Tomou, sua gostosa? Não para não. Peraí, deixa eu tomar só uma aqui. Rapidinho.